Hora da pressão. Bora começar aqui nos vídeos. Tá na hora de começar. Vamos juntos. Vai, eletrizante. Novo Mega Robson. Vai, eletrizante. Vai, eletrizante. Vai, vai, vai, eletrizante. Vai, eletrizante. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá DJ Ixo. Tá pronto pra explodir. Todos os canhões, todos os canhões. Prepara todos os canhões, peru! Todos os canhões, todos os canhões. Mais pólvora, mais pólvora. Todos os canhões. Tá na hora, garoto! Todos os canhões, todos os canhões. Explode! Explodiu! Vai! Explodiu! Explodiu! Explodiu! Explodiu! Explodiu! Explodiu! E apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo! Cadê a galera do Paissandu? Só a galera do Paissandu. Bate na palma, bate na palma. Só a galera do Paissandu. Manda pra cima. E cadê a galera do Clube do Remo no Sítio Svá? Só a galera do Leão. Bota pra cima e bate, bate na palma. Bate na palma, bate, bate, bate, bate. E cadê a galera do Corinthians? Segue o líder. Cadê a galera do Flamengo? Aê! Joga pra cima. Vai, eletrizante. Põe na batida. 3, 2, relembra. Amor, eu sofri tanto sem você. Sei que um dia fosse te perder. Aí o quê? Ei, em machucar seu corpo. Hoje sei o quanto dói a solidão. Canta, Renatinho. Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Equipe Seca Molde, o de Barcarino, ele é o Ericzinho. O do Dola, o Felipe, a Rosângela do Guamal. Mais uma! Produções. Pode chorar, pode sofrer. E você? Que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar. Chora não. Pode sofrer. Chora não. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Não chora não. Fui pra cima. Hey! Oh! Vai, eletrizante, vai tocando na pressão. Bora, peru, bora, peru. 3, 2, 1, vai. Põe a mãozinha pra cima e grita. Tchau, tchau. Os mais já tá eletrizante. O eletrizante do Pará. O eletrizante do Pará. Fala quem tá tocando hoje. Mega Robson. Mega Robson. E tu tá na hora. Fala aí tu. Vai, eletrizante. Cadê o grito das mulheres solteiras aqui no Sítio Esmá, hein? Quem vai doidar até 6 da manhã, joga pra cima. Quem vai pra beiradinha, joga pra cima depois. Libera o play, garoto. Vou puxar o seu cabelo. cabelo te dá bastapão na bunda. Toma batatinha, toma, toma batatinha. Toma batatinha, toma, toma batatinha. Vai meus camaradas da Adidas, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Explode o bagulho. Pega pressão, vai. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do hobby, elas me adoram. As novinhas aqui do hobby, elas me adoram. Vem embora, Kiki, hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. Vim no telão do espetacular. Numa moto e as novas. Barbearia MV. Vem numa moto. Estamos juntos. Minha um forte abraço aqui do Júlio. Agora, a... Segura, Fagner. E as novinhas me agora. Toma, toma, toma, vai. É DJ Belly. Um é cinco. DJ mulher. Vamos parar. É MC Ginha. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sa saudade. Sa saudade. Meu parceiro Gilmar, velho Renatinho, Gilmar e segurança de amor sempre ao lado. Fala Lucas, espetacular. Fala Marlon, o homem da Maria MV, forte abraço. E desde já, desejo a todos que estão aqui um feliz sírio. Nossa Santinha abençoe o domingo de todos, viu? Feliz a todos, viu, gente? Muita fé, muita paz. E lembrando que hoje, domingo, tem Robson lá no Curtume, começando 6 da tarde. E todo mundo é um convidado especial pra curtir. Hoje, domingão, Rob no Curtume, na segunda Caribe, viu? Vem comigo! Que a pressão não para, é o show do Rob! É o show do Rob! Start it now and bring this motherfucker down. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Tá na hora, ele é presente, tá na hora, ele é presente, tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora de botar bagulho novo, tá na hora de botar bagulho novo. Fala, selo da GDG, fala pra mim, moleque. Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Fala, Celo, fala, Celo. Me fala, Júlio, eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Chama ela pra cá. Espálvora! Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. Chama ela, vinha pra cá. O garoto Bruno! E aí, Nila? Vinha pra cá. Tiaguinho do Gédio, um forte abraço, ele é dona Sabrina. Chama ela, vinha pra cá. E o Dimitri? Chama ela, vinha pra cá. Chama ela pra cá. Chama ela pra cá. Chama ela, vinha pra cá. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey. Barago Miras, La TV. Say hey, hey, hey. Tamo junto no Curtume hoje. Mais pólvora, mais pólvora. Mais porra nenhuma, eu quero é putaria. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, e toma, toma, e toma, toma. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Eu sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baby. Super Hot Baby. Vai, eletrizante. Vai, eletrizante. Já tá naquela hora. Cadê aquele teu amigo que já levou o chifre? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Doente de amor. Cadê aquele cara que já levou o chifre? Cadê ele? Cadê ele? Mas aí agora ele vai olhar pra ti e vai falar. O jogo virou, viu? O jogo virou. Ele não tá mais sofrendo, viu, Dentinho? comandante mandou avisar o seguinte: que a partir de hoje é assim, ó. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. Explode o bagulho. Vou virar mais um pouco. Parceiro Ronaldo Doi, tá comigo ali, seu grande amor. Meu parceiro Negão, lá no churrasco do Negão, tá comigo. RBA Salgados, um forte abraço. Salve Santos, cadê o Bruninho, hein? Tá comigo. É DJ Gilvan. Parceiro Rafinha Divulgações. Fala, Rafinha. Forte abraço, garoto. Ela só tem quem é do colê. Vai, Renanzinho. Vai, Renanzinho. Ela quer correr perigo na tentada de morrer. Conhecida no serrão como Maria Bonita. Conhecida no serrão como Maria Bonita. Ela senta, ela fica na ponta do meu livro. Ela senta, ela fica na ponta do meu livro. Ela pituca na ponta. Leonor dos Jujitivos, um forte abraço. Fala, Ficastro. Fala, Lavê. O meu parceiro Playboy Verabá. Guerreiro Fiel. Fala, Rato. E ela me chamou e falou que... E as bandidas. Mas de novo, eu falei, calma, amor, espera. Juan, zero grau, fala, Juan. Horses in the back, horse like it's a sash. Daddy's mad at black, got the bushes black and match. Riding on a horse, you can whip your horse. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, ain't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Ain't nobody tell me nothing. O meu parceiro Frank tá comigo. Meu parceiro Rafael dos Meninos da Vila. Pelo seu grande amor, fala, Rafael. Fiz de tudo por você, mas você não. Ele já disse a volta, né, Rafa? Forte abraço, ele tá aqui ao lado esquerdo. Se fosse nada. Ao lado esquerdo, ao lado esquerdo. Olha aí, seu celular tem uma mensagem. Ao lado esquerdo também tá comigo. Me chamando de meu bem. Os meus camaradas da Adidas. Agora. Fala, Juri. Porque te entreguei a minha vida. Ele, o Yuri. Você só quis brincar com o meu coração. Yuri da Real Black. Sei a quem se faz, a quem se faz. Meu parceiro William Miranda tá comigo. O Diego da Tiras. Estamos juntos, viu? Não pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer. Meu parceiro Alan da Cabanagem, fala, Alan. Mas eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Bota nela, bota nela, bota nela. Olha aqui. E bota nela, bota nela, bota nela. Ah. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse medo. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma. Fala ali o chocolate! As novinhas aqui do hobby. Big, big. Me adora. As novinhas. Forte abraço, Big Big. Bora, Juri! Vem embora, Kiki. Hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força. Vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Patrick do BNC. Fabiro show, fala, Fabiro! Peraí. Parceiro Wallace Ramos, space. Ele é Cristo, o grande amor tá aqui com a gente. Fala, Wallace, onde você tá? Do lado esquerdo. Forte abraço, garoto. Space. Daquele jeito. Boa noite, povo, que eu cheguei. Boa noite, povo, que eu cheguei. Já tô na área, Cintius Mar. O eletrizante já chegou. O eletrizante já chegou. Pai, o quê? E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão. Quem souber pode cantar. A pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Solta a voz, solta a voz, solta a voz. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Pode avisar todo mundo que hoje vai laçada. Pode avisar todo mundo que hoje vai laçada. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Rob? Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô já te pegou. O robô vai te pegar. O robô já te pegou. Pega meu robô. O robô vai te pegar. Já te pegou. Vai te pegar. Pega meu robô. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Vai te pegar. Vai te pegar. Vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Vai te pegar, não, viu? O robô vai te pegar. Já te pegou, parceiro. O robô vai te pegar. Apaga tudo, apaga tudo. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Na batida, Luiz, vai. Aquela batida que envolve a galera. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Vai, eletrizante. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Você ouviu. Para de brava, bobina maluca. Já bateu na minha cara por causa da sua bunda. Ela é tutada. Muito maluca, me mandou embora de... Júnior, Júnior, Júnior. Voltei, passo. Você! Voltei, passo. Voltou, voltou, voltou. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Aí o cara saiu de casa, pegou as coisas dele e foi embora. E ela fica se perguntando assim: por onde será que anda você? Eu não sei, eu não sei. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Fala, Rina, tiro na terra! Fala, Gilmar! Lucas, espetacular! Eu faria tudo outra vez. E você? Que saudade de você não sente, mas vou dizer. Fala comigo, me diz qualquer coisa só por dizer. Só não diga bye bye, não, não, não, não faça sofrer. Só não diga. Só não diga bye bye. Não faz. Não me faça sofrer. Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. E eu? Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Ela não. Fala aí, Caro Carneiro, forte abraço, garoto! Ih, olha quem tá vindo aí, olha quem tá vindo aí. Ele passou na multimarca, está usando o King P. Ele passou na multimarca, está usando o King P. Ele passou na multimarca, está usando o King P. Ele passou na multimarca. Calma, calma, calma, calma, calma. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Acabou, não tem mais. O tempo não quis ajudar. Culpa minha, eu me apaixonar. Agora estou só. Pode cantar. Vou contar uma história linda. Ainda não tem fim, sei, mas estou sofrendo por esse alguém. Éramos amigos, confundimos tudo. adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eletrizante, MC Angini e os cara tapa negócio. Eletrizante, MC Angini e os cara tapa. Fala aí, Eugênio. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai me dar no céu, piranha, dentro do helicóptero. Vai. Dentro do helicóptero. Vai. Dentro do helicóptero. Vai. Dentro do helicóptero. Vai pegando queijo. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Fogo aqui no hop. Pegando fogo, tá daquele jeito. Chama o Júnior Eletrizante que agora ele é bombeiro. Chama o Júnior Eletrizante que agora ele é bombeiro. Chama o Júnior Eletrizante que agora ele é bombeiro. Vira prima Noêmia. Fala Noêmia, um forte abraço. Veio conhecer o robôzão, cuidado pra ele não te pegar, viu? Pega meu robô. Quem acredita que o Pai Sandu vai ser campeão da Copa Verde aí? E quem não acredita que o papão vai levar, joga pra cima aí. Tá chegando a festa da terror, né? Vou fazer eu tocar lá, esse gigaçado. Renozinho, cuidado pra não sair a música da reboçada lá, viu, gigaçado? E vai! E doida, e doida! Muita pressão, meu irmão! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior Eletrizante que vai te analisar. Júnior. A timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior Eletrizante que vai. Júnior. Pode sentar. Bruno Ferreira! E os camaradas da Dinas. Bora, Johnny! E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô me o Nego Matheus, o Christian Bia, bora Fagner! Essa bunda agora eu quero ver você descer. Balança a bunda agora eu quero ver você descer. É Big Mel, o Nutella do Espetacular! Paulinho Carnes, o meu empresário Paulinho Cachorrinho! E aí, Cintia? Bora, Jefferson! Galera do Paulinho Carnes! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior Eletrizante que vai te analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior Eletrizante que vai te analisar. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô me em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora. Guilherme, você tá motorizada. Fala meu gerente, Léo. Providenciar uma água aqui, por favor, Léo. DJ Júnior Eletrizante. Eu, mais eu, que um DJ. É, um DJzão. Pra quem curte, pra quem dá valor. Hoje eu vou cair pra pista. Avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde. É. E o quê? E se correr tudo bem, um áudio Citroën ou uma Kawasaki. Para o Citroën. Quê? Pra dar um rolê no morro. De presente pra ela, um botão de ouro. Vou poder pra caralho, os que tá com a de coco. Disposicionado, é dinheiro no deixa o bonde passar. Só que é vida. Hoje domingo tem hobby. Bruno, lá na quadra do Curtume vai ser sucesso. Vai ser estou. Estou com um só capa de revista. Sabotaram meu copo, fudeu. Me tacaram balinha. Eu não sei o que aconteceu. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Só sei que coisa. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Fui eu? Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Fui eu? Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa. Fala que piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Mochila nas costas, radinho na cintura. bonezinho pra trás, só caçando puta, bonezinho pra trás, só caçando puta, só caçando o Jefinho, bonezinho pra trás. Fala Jefinho GDG, puxa na radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta, soca, soca, soca, soca, só caçando puta. Que braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Pelo quê? Ela é folgada e às vezes ela suta. Fala Maria Mercenária! Mando morar na rua. Vou ter as puta. Vou advogado viu? Pras... Nicolau, bora Renatinho! Soca, soca, e as... Homem voltou, homem diz. Vou ter as puta. Vou ter as puta. Verdade solteiro, confesso que é maluco. DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto. Renere, vai. Zero grau. Pela primeira vez no Hop, estamos juntos, João. DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto. Negão de Ferrari comprou uma moto. Fala negão. No grau, grau, só não passa mal no grau. Toninho do Sushi. No grau, tá comigo. Só não passa. Fábio Santos. Uma bebeca. No grau, grau, só não passa. Fortíssimo Ronaldo. No grau, grau. Ronaldo, e a primeira dama, bora negão. Uma bebeca. O Gabriel Nunes. O Henrique passou. Gabriel Jesus. Duas chuca na garupa. O Henrique passou bolado com duas chuca na garupa. Chamou no grau, cuidado, chuca pra não a tua bunda. Chamou no grau, cuidado, chuca pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, chuca pra não atar tua bunda. Chamou no grau, cuidado, chuca pra não atar tua bunda. Quer os amiguinhos que tá de PT? Se não tiver portando ela, nem olha pra você. Era de boa, agora eu tô de peça. De melhor, tô pegando várias delas. E ela maeta de não me queria e agora quer me dar pé, pega só porque eu tô de marola. Pisca boneca quando o drogão passa de melhor. Quer me dar pé, pega só porque eu tô de marola. Pisca boneca quando Deus passa de melhor. Quer um brilhinho que anda de PT? Se não tiver boca dela, nem olha pra você. Ela de boa, agora eu tô de pé. E que é melhor bebê, tô de marola. Pisca a boneca, agora o Fernandão de melota. Quer me dar bebê, porque tô de marola. Pisca a boneca, quando vem o teu de melota. Robson! Robson! Mega Robson! Mega Robson! Robson! Robson! É o novo Robson! Chegou a hora das mulheres dançar. Todo mundo aqui vai dançar. Todo mundo aqui vai dançar. Pode dançar então. Para aquelas mulheres que esperam essa hora pra dançar, pode balançar essa raba que tá liberado. Coloca na cuta do eletrizante. Pega meu robô, pega meu robô, pega meu robô, pega meu robô. Sai da frente, lá vem elas, minha gente, elas tão puta com a gente. O meu jogador, Alailson! Nós tumultuja. Fala, Alailson, você é vertinho. Tudo sapo. Meu parceiro, réu que dá face. Uma descia até embaixo, o buga não olhava não. Uma jogava na minha cara, eu nem... Meu comandante Hugo! Pois de serem... Fala, Hugo! Não foi nada... Comandante Hugo! E no final do... Jatarai! Chega pra gente! Assim é que eu gosto. Vem no dentinho! Renanzinho põe na fita, calma, animal da cara, calma! Eu sou o DJ Guga, e esse aí é o MC Pierre. É o DJ Guga e o Pierre e os cara tapa negócio. É o Guga e o Pierre e os cara tapa negócio.

Ceroé. Galera do Guamá é GDG. Tá tudo em casa, yeah. Marcelo. Meu parceiro Bambino, ele o louco. Lá do Louco Lanche. Bate. Forte abraço, Bambino. Fala, louco! Que a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Fala, Maria Mercenária! Dança, dança! Yasmin bandida, fala, Yasmin! Vai, minha filha! Pode chamar que ela vem! Pode chamar que ela vem! Mexendo no peito. E aí, louco? Tudo certo? Mexendo no peito. Meu amigo Rafinha. Os meninos da vila, meu parceiro Bob, da coxinha do Bob. Ele e seu filho, molequinho, papai. Como ela tá toda gostosa. Seu fiel escudeiro. Como ela tá toda gostosa. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. E ela tá como, hein? Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica. Jordão Tavares, fala Jordão. Qual vai entrar na pica? Fúria da noite! Olha o Caio Zero! Tamo junto! Tamo muito grave! Desse jeito! É o Pet Bob, Nando e Luazinho no grau! É o Pet Bob, Nando e Luazinho no grau! As putas interesseiras na garupa só que é bom! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Essa aqui vai pro meus brothers! Aqueles que são moleque doido! Segura agora! Fico muito mais agressivo quando tô cheio de tesão! Muito mais agressivo quando tô cheio de tesão. Se for aplique, vai sair na minha mão. Se for aplique. Fala, Nil! Se for aplique. Chocolate, bora, Big Big. Falei que tava com tesão e que as ideias eram. Eu tava com tesão e que as ideias eram reto. Sou gêmeos, não. Se fudeu, ficou carente. Se fudeu, ficou carente. Escuta essa. Se fudeu, ficou carente. De novo, hein? Falei que tava com tesão e que as ideias eram reta. Eu tava com tesão e que as ideias eram reta. Se fudeu. Fala, rato. Ficou com. Fiel, põe na fita. Se fudeu. E aí, playboy? E aí, playboy? Se fudeu. Ficou com. Elas gostam de dançar e dar risada. Gosta de dançar e dar risada. Brisada. Brisada. Brisada, ela senta na pique e dá risada. Brisada. Brisada. Brisada, ela senta na pique e dá risada. Brisada. Brisada. Brisada, ela senta na pique e dá risada. Toma, toma, toma. Vai, Miguel. O funk do filme de praga. Toma, toma, toma. Já, já tem o pé do mágico. Enquanto isso, fala que dá. E pra comandar o show, DJ Júnior Eletrizante. Vai, Eletrizante. Fui na batida. Fui na batida. Vai virar. Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. Vou te contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vai. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroco. momento para nós. Vira prima Noêmia. Meu amor, vou conhecer o robôzão, né, Noêmia? Pra lá. Forte abraço. Uma passarela da BR. Ei, ei. Libera pra mim. Então libera. Libera que eu tô afim. Só um pouquinho. Libera, libera pra mim. Só um pouquinho. Libera que eu tô afim. Faz então. Faz assim. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Faz assim. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. Tudo aquela tradicional quebrada. É mais assim. Já já deu performance. Aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mais assim. Já tá aí o cara. Aplica. Já tá posicionado. Você quer ser, sendo que é tão bonita? Fala DJ Jefferson, cadê você, garoto? E agora? Pra se falar de amor, o que tem que fazer? Tem que se amar. É desse jeito, Júnior. Eu já vivi o amor. Essa que tu me lançou, bandido. Essa foi tu. Tudo que eu quero é me refazer. Eletrizante do Pará. Eu não me vejo mais me entregando a alguém. Pode cantar! Aí mentiu! Mentiu! Mentiu! Solta a voz, que idiota! Você feriu meus sentimentos. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. Fala, Leonardo, e ela, e ela? Mentiu, me usou. Meu comandante Hugo, forte abraço, Hugo! Considerar. Você feriu meus sentimentos. Oh, você. Patriquinho, merecer, fala, Patriquinho. Contra outro amor. Outro amor. Outro amor. Outro amor. Tu me deu, vai. Se tu quer, se você quer, então vai. Porque atrás não vou. Não, DJ Júnior. Não te quero mais. Porque me magoou, machucou. Você só usou e abusou. Meu parceiro Frank, o que e a sua primeira dama tá aqui comigo. Como foi inocente me entregando loucamente. Como que ser uma mulher. Vai lá, Jefferson. Se você quer, então vai. Onde é a pedida hoje, domingão, hein, garoto? Hoje a pedida vai ser Guarda do Curtume, Santo Antônio. A terra firme tá em festa hoje, Júnior. Vamos pra cima que hoje o Rob vai dominar a terra firme, Júnior. Como foi no sítio me entregando loucamente. Como quem ser uma mulher. Você vai me tocar, meteoro. incrivelmente Splash Panda. Se fosse fácil, que nunca mais iria. Festa até 5 da manhã, hein? Eu estava enganado, nós estamos lá da... Tá liberado, Rock 2! Lados da nave do... Hobby! Tô angustiado, Robson. De vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção, uma linda canção, aquela que marcou... A... Para de ameaçar meu fogueteiro! Viver a consequência de não ter a comigo, mas com meu coração. E aí, pituca na ponta? Não se lá. Maria das Mercenárias. Todas as bandidas ao lado direito. Ao lado direito. Respõe na fita. O Renan tá já manda áudio pra ex dele. Tu é doido, né? Mente. Foi inconsequente. Será, Jeová? Oi, meu amor! Fala, Dentinho! Dançando com MB, barbearia! MV Barbearia, um forte abraço! Você me olhava e até se preocupava, aí eu entendi. Bora pro show do performance! Ao som do Rio Poderoso, comando do DJ Jumar. Wesley vai você dançar, navio vai decolar. Ao som que ele tocava, a gente se encarava. Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente dançava, senti que me amava. Com muita esperança, pedi o seu perdão. E a sua resposta, fiquei a esperar. Isso só porque te amo. Então me beije, meu amor. Não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou. Tá na hora do show do cara. DJ Jefferson, o performático. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. O robô vai te pegar. Venha prestigiar o maior show de aparelhagens do Pará. Novo Mega Robson. O robô dos olhos mais lindos do século. Não é à toa que hoje tamo no gosto da galera. Fala, performático, cadê você, garoto? E aí, Juninho? Qual é a parada? Vamos pra cima! Daquele jeito! Daquele jeito! Do jeito certo! Eu e você, você e eu! A partir de agora, Juninho! Vamos lá, garoto! Sobe no teu hobby! Parou. Cadê minha torcida do Paysandu aí? Aí? Tá fraco. E a do Rimo dá um grito. Quem veio curtir os sinos aqui em Belém, joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima. É desse jeito. Eu vou no rei, você voando! Como é que é? Como é que é? A lâmina já deixa! É desse jeito! É desse jeito! É hobby! Explode! penso em você. Meu águia de fogo. Então, como vocês são? Eu sou da equipe TF. TF! Essa galera que enlouquece. É o Hugo! Quando a águia sobrevoa. É nóis, Genovino! Meu coração é super top, TF. Essa perdoando, pode chamar as novinha. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar na fita, eu vou botar na fita. Eu vou botar, botar, botar, botar. É contigo, Jefferson. O gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando. O gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando. O gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando. O gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando. O gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando. O gordinho tá tocando. Põe a mãozinha pra cima e grita. Alô, Juninho! Alô, Juninho! Como eu sempre digo, como eu sempre digo, obrigado, meu Deus! Obrigado, Nossa Senhora do Nazaré! Hoje a gente vai invadir o Curtume! Obrigado, meu Deus! Inventei, não deu pra esquecer. Passamos, você e eu. Você! Você ganhou meu coração e me deixou na solidão. Quem é Robin? Quero ficar sozinho. Vai pro Robin! Você, minha paixão. Pega, meu robô. Hoje eu vou sair, quero me. Quero vir, quero vir, quero vir. Eu vou curtir o novo Mega Robson. Eu quero ficar com você. Quem é do Robin? Canta aí! Amei o novo Mega Robson, você vai se apaixonar. As mina pila quando os mano bota, tira bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, Esse Zack do Malex tem moral. Bora, Helki! Fala, Isaac do Marex! DJ Lohan que me falou. Diz que vem e vem. Diz que não queima. Forte abraço! Puxar o seu cabelo, te dá bastante tapão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Olha a Maria Bessa na área. Botei uma bala, duas bala que bate a onda. Botei o advogado Bill. Bate a onda, Renatinho. O copo copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que... Meu parceiro Mike do Whisky. Uma bala... E aí, Mike? Que bate a onda. Não sei o nome daí, de engraçada. Como é que é, Juninho? Mas ela quer o seu bofeto, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu bofeto, ela quer o seu bofeto. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que... Como é que é? Planejei um assalto pio, planejei um assalto foda. Mas valioso que ouro, mas valioso que nota nossa tropa. É o seu concerto de xoxa. A Kali Carla tá de volta, bicho. Bando caqueado, bando caqueado. E aí, garoto Bruno? Para de brava, bambina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Por que, Jafim? Muito maluca, me mandou embora de casa e me fez morar na rua. Botei paspo, botei paspo. A carroça tá caixota, a Juju com a boca. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Robes mui na pista, robes mui na pista. E doida o bagulho. Vai moleque doido, vai moleque doido. Vai moleque doido, vai moleque doido. Vai moleque doido, vai moleque doido. Essa aqui é do Bentinho. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. O bando caqueado, bando caqueado. Bando caqueado, caqueado, caqueado. Um, dois, três, tá com aí. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu. Cauã de Mobacá. Seu gostado, ela quer o seu gostado. Bota nela, bota nela, bota nela. Bota aqui. Bota nela, bota nela, bota nela. Ah. Novinha. Wallace Ramos, e seu grande amor, Cris. E aí, Brenda? Lá vai o eletrizante detonando. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. E Renan, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Eu tô gostando de uma prostituta. Olha o sorrisinho, bicho. Ele tá de volta. Olha o Vigastro. Rolão não negão. Tá todo mundo aí. Doente de amor. Quem conhece um amigo corno que ele não sabe que ele é corno ainda? Aponta pro teu amigo e diz que ele é corno agora. Quem é, Renatinho? Pode apontar. Começa a apontar. Ele tá doente de amor, Júnior. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece o rock doido. Só sofre de amor que não conhece. Explode o bagulho. E aí, nenê? O empresário Nicolau. Olha o Bob! O Bob tá de volta! Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Soca, soca, soca, soca, só caçando puta. Soca, soca, soca, soca, só caçando. É o Gula! Prepara tudo que a gente vai invadir a TF depois. A gente vai. vai dominar a Terra Firme hoje, bicho. Estúdio. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe. E por sinal, a baronesa está muito apaixonada. Fucking hoe, I love it. Your boyfriend is a whore, he love it. O meu parceiro Renan Bandeira. Fala, Renan. Ei, tio eletrizante, toca aquelas marcantes que o meu pai chora. A partir de agora é pra tocar no seu coração. Pra quem tá apaixonado, pra quem tem muito amor pra dar aí. Negão, chega mais, negão. E aí, Biduga? Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. O Giovanni do Econômico. Por que não me diz o teu nome? Ele tá na área. Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. Maria Mercenária, ela tá de volta. É de toda a sua equipe hoje, né, Maria? E Glau, pode crer. Quero te amar de novo, te sentir, ter você aqui. Bora, Maria. Olhos, beirada mais tarde. Você. Pelo Glau, bagulho doido. E tudo volta logo. E a live, Glau? Porque te ver tão longe dói demais, não faz assim. O bem me faz tão bem. Chibala no Minas, o ATF, o Dark. Era só pra mim. Vou... Daqui a pouquinho vou invadir o costume. Tudo que se é, essa aqui machuca bastante. É Big Big. É meu bem. Oferece agora. É, eu me lembro de tudo que viver. Ai. Aquele nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo. 10 pacotes dos camaradas da Dinas. Lembro de mais tarde. E viver. O bagulho vai ser doido. E nosso grande amor. Nossa história não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. E agora? Não sei o que acontece com meu sentimento. O que acontece, Renan? Mas você não sai do meu pensamento. Leonan diz mais ou menos assim, ó. Eu já fiz de tudo pra te esquecer. E a mais? Mas tudo que eu olho faz lembrar você. Te amo como eu te... Ah, mas o que vou fazer se não tem solução? Sabe por quê, minha filha? Oh, te amo demais. Te amo. Eu sempre vou te amar, Jéssica. Sempre diga, eu te amo. O amor nos faz pessoas melhores. Vamos, Renatinho. Bora, Renatinho, Renatinho, Renatinho. Acho que tem um Android tocando aqui. Eu sou a Paula. Quem é que liga? Banda, banda, banda, banda. Banda Radelli, DJs Léo e David. Simplesmente... Ei, Jefinho! É mais ou menos assim, Jefinho! Meu parceiro Rony! Fala, Rony! É nós, tamo junto! Tu sabe, meu brother! Pega meu robô! Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Se nada faz sentido quando olho você não está. Rainha Kathleen! Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação. Só as mulheres sinceras vão cantar, se não for sincera, não canta. Eletrizante do Pará. O eletrizante do Pará. Encontrei o amor, mas sozinho estou. Olha o macaco. Só não posso. Ele da companhia do meu grande amigo brother. O Fúria. Eu deixei. Da noite. Mudou nossa felicidade. O meu motor Alan. O que eu faço, amor? Como um vazio que ficou. O meu parceiro rato, Playboy. Sem você. E o fiel. Vida. Esse fiel tem uma história, bicho. Vem e diz pra mim. Esse cara é uma lenda, meu irmão. E de onde você está? Mas que lembranças. Uma louca paixão. Vem diz pra mim. E as poderosas comigo também. Oh, e a primeira transec dessa aparelhagem. Oh, ainda é Kathleen. Oh, vem me fazer feliz pra sempre, amor. Fim de semana chega a noite, é um convite. Toda a galera se reúne. E vai pro hobby. Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo. Passo perfume pra você sentir meu cheiro. O super pop tá tocando e a festa tá. Parabéns, Rony! Sucesso, paz e harmonia, Rony! Garoto, a boa! Explodir! E subiu com vaga boa! E subiu com vaga boa! E subiu com vaga boa! É o águia, é o águia! Vocês foram no pop ontem? Vou voar com o águia! É o águia! Vocês dormiram? É o águia! Eu acho que todo mundo veio pro hobby hoje, não foi? Tá cheio verde! Alô, Ronaldo! Não existe fronteira pra me segurar. Não existe. É o fortíssimo negão do hobby. De nada. É Ronaldão da empresa hoje. Os garotos fronteira estão comigo ao lado. Cama, pão na lama. Eu inspiro você em qualquer lugar. Cara, que eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. O bagulho tá doido, né, Lorena? Até hoje trem, eu sou maluca. Ele, seu grande amor. Maluca, maluca. Tu não é põe na fita. Eu sou maluca. Tu é tio botalho na fita, diga, sabe? Acabei de crer. Banda Amazonas. DJ. Novo Mega Robson. Robson. A nova era espetacular.